Faço anos em setembro. Às vezes, ainda faz muito calor. Eu nasci no inverno. Faço anos em fevereiro. Com quem? Ah, não festejo nenhum aniversário com a família. Festejo só com os meus amigos no restaurante. Somos um grupo de 10 pessoas. Festejo o meu aniversário com os meus amigos íntimos e com a minha família. Com os amigos gosto de festejar. Com a família não gosto. Adoro festejar o meu aniversário. É sempre muito divertido. Que prendas gosto de receber? Bom vinho, tinto e branco. Prendas? Gosto de receber livros, filmes, CDs. Também gosto de receber perfumes.